Apologia sonora. Apologia sonora. Apologia sonora. Apologia sonora. Bem-vindo ao jogo, isso é favela, era moderna. Tudo é torto, mentes pequenas, gigantes telas. Megabyte, gigabyte, terabyte, armazeno-me memória. A quantidade de maldade, favela evoluiu. Progresso do Brasil, colonizado pelo americano mercantil. Tecnologia reciclável, coração humano, falta amor em São Paulo, mano. Momentos são vividos por WhatsApp, contrato humano. Bola no olho já é raridade com a sua operadora. Código de barras, passa seu e-mail, sua conta bancária. Dinheiro de plástico, logo acaba. Eu faço compra, sem sair de casa. Facilidade, queremos mais. Nômades, à procura do sinal Wi-Fi. Quantas curtidas que vale, o mundo não cabe, apenas vaidade. O ego é prioridade, realidade paralela em Full HD. Ultrapassado, novo já queremos ter, se tornamos filhos em busca de status, refém do celular, zumbis conectados. O erro da escrita é justificável, o teclado inteligente faz todo o trabalho. Coloca pra filmar, a briga na escola, o homem bobo iraquiano. A fome na Angola desespera, a falta de memória, rede fraca sem entrada USB, bateria baixa. Compartilha, faz download, opinião, se expressa. Organiza protesto na frente da tela. Comodidade, faço tudo sem sair de casa. Nômades, à procura de uma tomada. Apologia sonora. Apologia sonora. Apologia sonora. Apologia sonora. Apologia sonora. Apologia sonora.